e o perdão incondicional das ofensas. É a máxima caridade, é a caridade moral que o Cristo nos convida a fazer. Então, a nossa prova, meus amigos, é na hora da ofensa superá-la, orar por aquela pessoa e não alimentar a mágoa que só nos adoece e nos prejudica e que adia aquela prova que terá que ser experimentada mais adiante. Então, vamos melhorar, ver a vida com bom humor, com mais leveza. Quando a mulher acordar de manhã e o homem estiver com aquela cara amarrada, ela tem que olhar para ele e usar do bom humor. Dizer, bem, hoje você está pior do que ontem, né? A mulher também, quando acordar de cara amarrada, o que é que o marido tem que fazer? Olhar para ela, se ela tiver então de bob, de manhã, pessoal, é um mau sinal. Aí o marido, o que é que tem que fazer? Dizer, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo Franco diz que com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor de mulher que resista. Então veja, a gente vê a vida com outros olhos, com mais suavidade, vê os nossos ofensores como pessoas equivocadas. Uma amiga minha, frequentando o Grupo Espírita Paulo Estevam, em Fortaleza, ela, no grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Tratamento Espiritual, com tratamento de reforma íntima, à luz do Evangelho, com paz, água frutificada, o apoio da desobsessão. E ela me disse, Nazareno, não sabe o que aconteceu hoje? Eu disse, não, o que foi? Ela disse, eu estava num engarrafamento terrível. Estava no carro, meu carro não tem ar-condicionado, um calor de matar, imagine, lá no Ceará, meio-dia, e um engarrafamento terrível. E o pior é que eu percebi que o motivo do engarrafamento era um carro que estava estacionado em fila dupla, onde não era permitido. Aí eu disse, ah, mas quando eu encostar do lado dele, esse motorista ou essa motorista vai escutar umas poucas e boas. Ela foi avançando, quando colocou o carro do lado do carro do que estava trancando, ela baixou o vidro, quando ela vai falar, quem é que estava no carro? A mãe dela. E ela ficou completamente desconcertada, não disse uma palavra, claro. Então, hoje, quando eu estou no trânsito, para mim é uma beleza, não me estresso mais. Além de andar escutando os CDs das palestras do Divaldo, ele não sabe, mas ele anda comigo quase que o tempo inteiro. E quando alguém me dá um tranca, faz uma barbeiragem assim, principalmente se for mulher, né, que a gente tem que dar um desconto maior, para as mulheres, é brincadeira, pessoal. As mulheres dirigem muito bem, mas aprenderam com os homens, em sua maioria, não é verdade? A maioria aprendeu com os homens. Então, quando a pessoa der aquela trancada, aquela fechada no trânsito, o que é que a gente vai fazer? Vai lembrar que aquela pessoa podia ser um familiar nosso. Se for velhinho, a gente olha, o vovô, tchau, vovô, o vovô estava ali saindo apressado, o Alzheimer não deixa ele aprender a dirigir direito, não é? Quando for uma senhora, diz, tchau, mamãe. Se fosse a minha mãe, como é que eu gostaria que as pessoas a tratassem? Então, aquela pessoa complicada, difícil, vamos vê-la com os olhos do amor. Se aquele homem complicado, aquele chefe mal-humorado fosse o meu pai, como é que eu gostaria que as pessoas o tratassem? Se aquela mulher terrível fosse a minha mãe, não seria tão bom que as pessoas a tratassem bem? E aquele menino chato, complicado, se fosse o meu filho, como eu gostaria que ele fosse tratado? Então, quando a gente enxerga com os olhos do amor, vejam como a vida se torna mais suave. Esse é o convite da doutrina espírita, de ver o que cada um tem de bom. Porque nós também vamos equivocar muito. Nós vamos ainda fazer muitas baianadas, muitas cearadas, candangadas, claro. E precisaremos da misericórdia do Pai. Então, a visão do perdão é justamente essa, de renovação, de amor. Eu queria falar só um pouquinho sobre a obsessão espiritual. Nós vimos aqui o Solaro falando que muitas entidades são socorridas nessa casa. Durante muito tempo foi feito um trabalho muito intenso de desobsessão. E o perdão, meus amigos, na hora que nós demonstramos o perdão com o nosso semelhante, nós passamos a ter autoridade moral para pedir ao nosso obsessor, que nada mais é do que